80 para 170, 2008. Voo 964. Contrário? Voo 2008, está 80 para 170. Voo 2008, nível autorizado 070. 070, voo 2008. Canais 63-26, controlado a instrução em TAP, disso para 2500 PES, ajustado 1095, autorizada a RINAV para pista 10. Cancelada a restrição de TAP, descendo para 2500, autorizada a RINAV para 10, canais 008, reduzindo o site para 2209, segue como número 4 na aproximação. 220, reduzindo, vou 2008. Azul 4196, autorizado lá na produção 8366 da presente, indícita para 4000 pés, o ajuste na 095. O CEA Vida 366 para 4000 pés, no 095, azul 4116. Doutora, autorizo 2642 no voo de par. 642, mantém a previsão. Chamo. Solo Salvador Azul 2714 para puxar em funcionamento. 2714, autorizado, parte 3, chame ataque. Chama ataque. E puxar em funcionamento 2714. Solo Salvador, boa tarde, Azul 2708, sem informação Mike, autorização feira instantânea, nível 0 de certo. Aguarde cópia, o 2708, só um instante. 1885, voz servida 368. Direto para o 368, bom, 1885. Serra Vitor 366, iniciando a Senhora 6326. A Senhora 6326, tinha um retorno na frequência 118.95. 1895-6326. Salvador, Senar 6326, final da RNAV da 10, visual. Hoje na 6326, altímetro 1015, curso de aproximação aguardando instruções de pouso. Com 1015, aguardando instruções de pouso, 6326. Com 985, copia indicada? 2009. Voo 2008, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, limite radial 280 Salvador. Esquerda norte, limitado pela 280 Salvador, voo 2008. A 3560, reduzido 7 para 2209. 3560. O 4116, desce para 2500 pés, registro no 0-5, autorizado a RNAV para pista no 0. 2500-1-0-5, reportarista iniciando azul 2, 4116. O 4116, reduz o 7 para 1809. 1809-46. Controle azul 2642. Azul 2642, chama centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.25. Ou 1885, reduz o teste para 1709, autorizado a descida para 4.000 pés. 1709 para 4.000 pés, bom, 1885. 59 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, está alternando Montes Claros. 2500, pai. Obrigado. 11 nós. Livre pouso na 10, acenero 6326. Obrigado. Bom dia para todos. O 1885, curva esquerda para o A200, o limite radial 250 Salvador. Esquerda 200, bom, 285. Mantendo 070, bom, 2008. 2008, desço para o nível 060. 060, bom, 2008. O 2008, reduz o teste para 2009. Reduzindo o teste para 2008. 4196, Charlie Vitor, Serra Vitor 366, iniciando visual para o campo. Azul 4196, reduza para aproximação, chame torre na frequência 118.95. 895, grato boa. E Sofera Politana, Azul 4196, Serra Vitor 366, visual para o campo. Excelente Azul 4116, reporta Serra Vitor 372, baixado e travado, ajuste de altímetro 1015. Sente reportaria Serra Vitor 372 com chegada de trem, 1015, 4116. Reduz o teste para 2009, detoração para sequenciamento, curva à esquerda para o A010, o limite radial 280 Salvador. Sente curva à esquerda para o 090, reserva para 209, 2287 Salvador, até 3560. Voo 2008, confirma indicada. 209, sente reduza para 1809, voo 2008, autorizado descida para nível 050. 050, reduzindo agora 1809, voo 2008. Voo 1885, 18 milhas a este Salvador, resumo navegação na prova de servidor 366. Desce para 2500 pés, hoje estima 095, autorizado a RNAV. Flora 366, autorizado a RNAV, voo 985. Autoriza o Gol 2008 manter 1949 para não precisar papel avião. Gol 2008 autorizado. É. 32 transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado, Félix Santana, nível 080, via rota do Flander, bordo ano 0, curva esquerda, saída Momo, 5032, transponder, 1208, controle. Chame pronto, parte 3. É a 326, era Alfa. Alfa, reporte antes da Juliette. O Alfa, reportarão antes da Juliette, na 326. 7416. Pronto, servidor 366. Vitor 366, Gol 2008, descendo 0500. 560, mantém 80. 3560, tratado de para nível 070. 070, 360. Gol 2008, vai seguir tráfego na posição de 3011 milhas, rumo oeste. O Bravo 738, passando 3500, sentido para 2500. Gol 2008, seguindo a aeronave, Gol 2306, mantendo 5 metros. Gol 2008, desça para 3 no pai, seu destino 0 no 5. 3.500, Gol 2008. Ajuda 7 no 4, vem com o Salvador 233, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. 08, parte 3, autorizado, chame tá. Autorizado, camarada, parte 3, 0. 704, contato radar na decolagem, suba via saída MOM para nível 160. 160, saída MOM. 3560, completa a redução para 1809. 1089, na 3560. Agora. Tango Bravo Fluente, mude código para 5562. Controle Azul 2714. Azul 2714, para você. Libera da restrição de 15 milhas de Salvador, 110, acima de 110. Azul 2794, sobe via. Sobe via. Tá liberado da restrição, então? Negativo, Azul 2794. 2794. Tá liberado, Gol 1825. Gol 1885, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Gol 2008, reduza para 1709, tráfego 11 milhas da sua frente com 170 de grande. Se reduzindo, Gol 2008. Gol 1825. Gol 1825, chegando na aproximação, aguarde pistolinha. Aguardo. Pronto, Fábio, Mike Fox Trot Sierra. Gol 2500, portaria 366, Gol 2008. 7, vou coordenar com a Efraia. Salve, Salvador, boa tarde, o Azul 4116. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4196. 3560, copia mensada. Tá classificada de 1709. 3154, reduza o 7 para 2209, segue como número 3 na aproximação. No 54, copiou o controle? Desculpa, 3154, obrigado. Se você vai para 2209, segue como número 3 na aproximação. 2209, 3154. 3560, 28 milhas, Salvador, resta uma navegação na próxima revista 366. Direto 366, 3560. 1825, autorizado por uso, pista 10, vento. 1, 2, 0. Edson, o vento está de 0,90 graus, quando 2 nós. copiado e livre pouso na pista 01885. Intercione, código 0123. Negativo, patrulha 96. Juliette, portão 01. Juliette, 01, patrulha 96. Azul 2708, táxi em frente, via parte 3, parte 1. Ponto de espera da pista no zero via Índia, lá 1895, ajuste no zero, 1-5. Prezado, Sasha, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da 1-0, sobre 1-895, 1-0-5, na ajuste 2708. Falou, chame 6315, posição 3, pushback acionamento. 6315, aguarde. Aguarde. Postei 6321, ponto 4. Ponto 4, 6321. Informe Lima, copiar com drone. A primeira curva à direita após decolagem. Aciona 5040, controle 120 decimal 8. 20360 para Brasília, saída Arbor 1, elétrico, peso 1700, decolada 10, curva direita 5040, transponder 120.8. Informe Lima, Baixa Golf Kilo após a passagem da TR da Azul a cauda, iniciou táxi e aporte para a injeção na parte principal. Baixa Golf Kilo, após a TR, reporta para a injeção principal. Roxinha 6315, coordena a equipe de sol após a passagem da TR da Azul a cauda, iniciou pushback e aporte táxi. Roxinha 6315, aporte táxi. 3154, complete redução para 2009. 2009, 3154. O 2008, passa o serviço 2366. O 2008, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, tenha uma boa tarde. Saída do 3, mostra Golf Kilo. Reporte na linha, mostra Golf Kilo. Mike Fox é autorizado, voo local, Salvador, Salvador, PGL, Valença, plano Yankee, saindo no 060, pós modifica para o 055, conforme apresentado no plano, segue visual. Negócio da 197, no perfil da subida Arbor, você aciona 01107, controle 1208, torre 1108, decimal 95. Mike Fox é. Salvador, muito boa tarde, bom número 64, 1964, informação 90. O 1164, essa identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, ajuste na 095. Se for dessa na Mari, 0.0, 1164. 3154, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 350, o limite radial 290 Salvador. Esquerda 350, limite radial 290 Salvador, 3154. Foi reporte antes da Juliette. Foi reporte antes da Juliette, boa noite, 85. A linha passou parada, etc. O 200, puxando a aproximação, informa um ATR da Azul agora vindo cabeceira 190 já decolando. Ciente, gol 2008. Para 200. Paciente da 3154 atingiu o 050. Da 3154, confirma indicada. 2109 agora, da 3154. 3154, reduz para 1809. 1809, 3154, prossegue na descida? Descida, mantém 050. 050, 3154. O 2008 Kenengan 1015, autorizado o pouso pistão no zero, venha 1-0-0 graus, 1-3-9. Livre pouso pistão no zero, gol 2008. O 2708, decolagem 42, 1208, controle, bom voo. 208, 2708. só para dar nota, está próximo a ingressar Quebec para o cruzamento da 93. Chegou o Fiquilo, autorizado o cruzamento da pista. Confirmando quase, bate 5? A nada mais dessa, ele tem um trem. Gente, está autorizado o cruzamento da pista no 735, mas chegou o Fiquilo, frequência de estacionar. Salvador, ajuda aí 708. Conforme autorizado, tem contato na dada, 708. Sim, 708. Resumação na navegação, vou ir na prova de servida 366, descida autorizada para 4 mil pés, altimetria em Salvador no 0 no 5. 366, 4 mil pés, 0 no 5, 3 1 5 4. Salvador, boa tarde, TAM 3193, tem essa informação novembro para Costa Galil. TAM 3193, formação novembro, Galeão. Copa novembro 857, nível de voo 360, saída da El Leda Irume, decola pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5023, controle 120.8. Prezado Daniel, nível de voo 360, rota P98 857, da El Leda Irume, é a saída, parece Irume. Decola 10, curva à direita, transponder 5023, 208 ao controle, então 3193 no portão 11. Correto, Pacho Manta 3193. Posso, obrigado. 3193. Salva, boa tarde, gol 2008, livrou a pista. Gol 2008, boa tarde, segue via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, recorde antes da Juliette, gol 2008. Professor Salvador, azul 2708, solicita voar direto de destinos, do destino com referência visual. 14, Feira de Santana, 2708. Direto Feira de Santana, 2708. Bravo, que eu ainda desço para o 1.500 pés, o time tem Salvador no 0, no 5. Tome visual com campo. Salvador no 1.500 pés, para o 0, para o 5, para visual com campo, bravo, que eu ainda. Arbor 1. Certo, para o táxi, chame torre, 1895, 1015 no altímetro, boa viagem, Mike Fox Air. QNH 1.0, 1.5, autorizado pouso 1.0, o vento 0.90 graus, 1.4 nós. Ok, autorizado pouso na 1.0, tá? Autorizado 3.5.60. Canem 3.5, decolou de 4.6, 1.208, controle, bom voo. Confirme, 1.20. Próxima 8, bom voo. Vente, graça. Confirma o vento pro Dan 3.5.60? Sim, 0.90 graus, 1.4 mais. Velocidade 2.30. Controle de Salvador, cotagem, Canem 3.5, decolado, cruzando 1.400 na física. Canem 3.5. Contato radar na decolagem, se mantém o 360, após fazer 2 mil pés, o Ileta. Seja após 2 mil pés, pro de Ileta, grato, 6315. No 64, redução para 2309. Reduzindo, 2309, boa, no 64. P0 copiou a indicação do vento? Confirma, obrigado. Nada. 2008, mantém a posição. Mantém a posição. 4, China Sul e Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, já fez 1-5-4. Gol no 1-64, reduzindo velocidade 1709. Reduzindo 1709, gol no 1-64, vai atingir o nível 050. Confirmo com os dados? Táxi autorizado, via Pátio, pessoal, táxi sua Índia, ponto de espera torre 1895, 1015 Nautinho, Cristina 1142. Paulo, Sã 3560, ligou? A 3560, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3560. Chegado no 0-5. Deve estar 4-3, com 0-5, gol no 1-4. Bravo Kilo Índia, próxima rotatória até o Campo Augusta. Bravo Kilo Índia, aguarde. Comunicações. Aguardar transferência, Bravo Kilo Índia. Transfere a torre 1895, Bravo Kilo Índia. Sete, mantenha a posição, informa a aeronave já na sinal para pousão no 7, mantenha a posição e aguarde para ingresso. 4 mil pés, última transformadora no 05, informe para a modificação do plano de voo, chumando. Completamente visual da presença, verifica a mudança de regra. Nossa intenção é interessante para ingresso na perna do vento para o ano. Agora no 6551, fica descida visual para o seguinte, tráfego fome, cruzando 4 mil pés, 2708. Abrindo 4 mil pés, gol no 1-64. 1-5, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Pouso autorizado na 1-0 com ajuste no 0-5, 3-1-5-4, obrigado. Dos tráfegos, helicóptero, deve para 2500 pés, com 0-5 na Prodo 366, resposta precisada, gol no 1-64. 2714, Xana Centro, Recife, em 2085, alterna 254. Confirme aí aqui, Roma Lima? Confirme aí aqui, Papa Vitor. Aí, prossegue pro pouso. Ah, vai prosseguir pro pouso, Salvador? Vê pelo litoral do Salvador, 510. Salvador 1014, só através do Parque do Açú. Papa Vitor. Lemia 315, Xana Centro Recife, em 2835, alternador 5, decimal 1. 1-2-8-3, alterna 1-2-5-1, Xana 6315. Canal 61142, mantém o ponto de espera. O Bravo Kilo Índia, sinal 97, baixou e travou, passando em rimar. Passando Bravo Kilo Índia, autorizado pouso pistão no 7, vento 090 graus, 13 nós. Pouso autorizado no 7, Bravo Kilo Índia. Boa tarde, Bruno 4, na nave da 10. O Nuno 64, custando aproximação agora de pista livre, informa o tráfego pousando na cabeceira auxiliar na 17, não interfere com a sua aproximação, é o Papa Alfa 30. Sendo tráfego, aguarda autorização, então, gol 1164. 3154, no solo 53, direita 1219, solo. Direita 1219, 73154, pode ir. Salvador, 3154, livrou na Foxtrot. 3154, táxi via Alfa, Porto Santa Juliette. Alfa, é o Porto Santa Juliette, 3154. É pro 08, essa é a minha situação. Qual que deve descida? Uno 64, QNH 1015, autorizado pouso pistão 10, vento 1000 graus, 1 2 norte. Autorizado pouso 10, gol 1164. Abatango Bravo, que Luiz já no solo 55, confirma o pátio. Passa, senhora. Confirme, Aero, está? Pátio da mata, Bravo, contigo. Gente, ultrapasse a taxa do Papá, tem uma aeronave na Papá, a mesma irá ingressar, assim que a mesma ingressar, você ingressa na Papá, o Bravo Cruz. O Bravo Cruz vai para Papá, confirme, nosso destino é Bata. Paciente, então ultrapasse a taxa do Papá, para a aeronave que está na Papá poder alinhar e a sua aeronave segue a mesma, ok? Bravo Cruz, já copiou? Gente, agora efetua o backtrack e mantém antes da Papá. A aeronave na Papá vai ingressar agora, a sua aeronave seguirá mesmo. O Max Fox Serra, ingresso na pista, reporte nele pronto, cabeceira 17. Quase 2 autorizado, alinhar e manter pista 1-0. O Índia segue o bandeirante. Passagem 154, Juliette, portão 09. Juliette 09, portão 09. Só o Salvador, boa tarde, igual no 659, está no 10, 5 da novembro. Gol no 659, utilizado Galeão, apenas 9857, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Irume. Decola pista 10, primeira curva à direita. Adiciona 5063, controle 120 decimal 8. Prezado Galeão 360, pelo novembro 857, da El Leda Irume, decola 10 curva direita, 5063 transponda, 208 controle, o gol 1659. Maeta, posto pronto, gol 1659. Vai chamar. Fala, boa tarde, gol 1164, livrou. Gol 1164, boa tarde, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 1164. Hoje pega acionamento, tá 3193 no 11. Tá 3193 abaixo. Passa. Chega na Mari, vem na Prodimari, chame Delta de descida. Thank you. 6321, reporte táxi. Passei o Patan Gosta, Golfo Uniforme. Autorização, acertando, para ingresso no circuito de tráfego, puxa na Torre Salvador em 1-8-95, Yankee, Papo Vitor. 1-8-95, graças. Deck Romeu Lima. Corre, Salvador, mas boa tarde, Golfo Patango, Yankee, Papa Vitor. Papa Tango, Yankee, Papa Vitor, prossiga. Através do parque de circulação, a rotativa mantendo 510, informa que a intenção é espaço Bata, próxima casa de direção com você. Em condições da presente, voar direto Bata? Afirmativo, já livrando a linha do litoral, direto Bata, ou esse papalho. Libere a linha do litoral, segue da presente, direto para a Bata, reporte na final, pousa direto na Bata ou na 107? Não copiou a última? Pousa diretamente na Bata ou efetua pouso na cabeceira 107? Na 107 após segue Bata. Gente, então prossegue cruzamento da final da 1-0. Reporte girando base com o 1-7, o Papatango, Yankee e Papavito. Gente, vai cruzar a cabeceira, repassará girando base com o 1-7, Papavito. Informa o eco 1-0, o Bandeirante, que irá decolar agora da cabeceira 1-7, o Yankee e Papavito. A gente deu pra fazer o Yankee e Papavito. Jogo com pista, pois decolar já o elenco, o pior, direto. 5-0-5-0-9. A torre 295, controle 208. Parte 3, acionamento. O ótimo é Golfo Uniforme. Correto, livre acionamento é postar, então acho que é Golfo Uniforme. Será de lá. Mike Fox, já. Vitor, confirme se já está livrando a linha do litoral? Já livrou a linha do litoral, comprou na cabeceira 1-7, está estimando mais 2 minutos e 30 para a cabeceira. Gente, libera a linha do litoral então para seguir cruzamento, informa ele, a aeronave já iniciando rolagem na cabeceira 1-7. Ok, está mantendo baixa altura alimentar 510 do Yankee para Paris. Gente, autorizado táxi, mantém a posição na saída do pátio 3, aguarde autorização para ingresso no pátio principal. Vamos 42. Ano 42, mantenha o perfil lateral de Puka. Ok, está mantendo então o perfil, 6142. Somente vou e Jamo, 6142. Sim, direto Jamo, 6142. Salvador Azul 4462-1190, voando Mário. Do 4462, identificação, autorizando chegada da Mari, chame ideia de descida, venador de Mari. Chame ideia de descida, 4462. Olimpo 08, confirme radial de distância, Salvador. Controle, Mike, Fox, Lot A. É 40 milhas, confere. Mike Fox Serra, contato radar Ranga Colônia, subindo mantenha 3 mil pés na saída Arbor 1. 3 mil na Arbor 1, Mike Fox Serra. Problema X-3, informe radial distância de Salvador. 5, ajuste no 0, 1-5. Salvadoras, vou passar minha transformação novembro, CNV300 Cantina. Novembro, confere, aguarde porta de 4065. Aguarda. Por 164, Juliette, portão 02. Prospecto 02, gol 164. Boa tarde, Tiltan 3, 193, com 167 a bordo, 3 horas e 40, ao pé na Cantina. Eduardo, em Montreal 3000, foco troteado. 895, ajuste 1015. 1015, parte, Uno, Índia, 14295, obrigado, bom trabalho, tá 3, 1, 2, 3. Bom. Rocha Golf Uniforme vai seguir o Airbus da TAM à esquerda, com o número 3, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015. Rocha Golf Uniforme. Ah, pé na base da 17, Yankee Papavito. Tá passando Yankee Papavito, utilizado pouso pista 17, vento 100 graus nos dois nós. Tá certificado condições de livre pouso, Victor. Cuidado Campinas, via rota do plano, Apesuluno 0, Pulbave, Apesuluno 6, Cosmo, DCT Confins, DCT Chomode, Apesuluno 30 em Tite, Nível 300, saída da El, Leda Motiva, decola pista no 0, primeira curva à direita, aciona 5052, controle 120, decimal 8. Autorizado no 300 Campinas, via rota do plano, Apesuluno 0, Pulbave, Apesuluno 6, Cosmo, DCT Confins, DCT Chomode, Apesuluno 30 em Tite. Decola curva à direita da letra máxima, 130 de som em controle, transponta, transponta, Azul 460. Correto, pronto, Azul 4065. Confia? Correto, aposto pronto. Ah, que bom, é. Azul 4462, autorizado nível de voo 050. 050, 4462. Fox Terra, confirme sua altimetria. Relativo, senhor. Está acionado, está agora 3.000 pés mantendo. Informação radar no nosso equipamento é 3.300 pés. Altimetria em Salvador 1.0 no 4. 1.0 no 4, está agora 3.000 redondos. Vai cruzar com o P3 da Força Aérea, rumo oposto, prosseguindo na aproximação para Salvador. O espaço chegou e está mantendo 4.000 pés. Qual minuto, Azul 275? Azul 4462, redução de velocidade 2209. 2209 para o 4462. Confirma pode estar de boa ao 368? Aguarde por novas orientações. Quatro, quatro, meia, para o sequenciamento de tráfego, vestida para o 010, limite será magnética 101 de Simbra. Esquerda 090, confirma o limite? A magnética 101 de Simbra. 101 de Simbra, obrigado. Azul 2715, identifique, desse mantém o 060, chegada a mão. W2333, Aparelho 150, na frente de Mato, transfere. Aparelho 2233, sua identificação, DC mantém o 090, autorizada a chegada, Mari. 090, na chegada Mari, o 2233, pode descer melhor, senhora? Gente, informe iniciando a descida para o 090. Assim faremos, 2233, Aparelho. Falei para o 08, sua velocidade. 2-0-0. Como manter ou incrementar a velocidade para agilizar na aproximação? Pode manter. Controle Salvador, boa tarde. O Xenia M321, saída Arbor, passa 25. M321, sendo indicação, corrijo. Contato radar na decolagem, submantendo 360, suba via Arbor. 360 via Arbor, 63251. T009, Léus, via rota do plano, nível 240, plano Yankee, após modificar para o 065, segue visual. Saída da El, Coral, decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona 5055, controle 120, decimal 8. NDB Zulu Delta 0, informe estabilizado. Eu Da El Coral, curva esquerda da curva direita da pista 10, 5055208, gol 12009. Correto, forte quanto, gol 2009. Repita, gol 2009. Azul 4462, curva direita pro 040. Direita 040, azul 4462. Sr. Lima X-Ray, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador 10, 104. Copio 2233, passa mesmo? Proceda. Agora no ideal de descida, senhor, para o 090. Mente. Mente, plano modificado agora 1709, mantendo a sinergia de voos visuais, mantendo ainda 3 mil pés, direto do Valença, Mike Fox Air. Azul 4462, acima da navegação, para o outro sinal de vida 366. 366, o 4462. Controle Salvador, boa tarde, então 3193, decolado, é o Leda. Pajaro 65, chamou para o pushback? Afirmativo. Utilizado é post-taxi. Autorizado, estou tendo um táxi do Pajaro 65. 142. Chame Recife em 2085, alternando 2545. X-Ray, eu passei no RNAV, de Bizulu. Pista 10, o vento 120 graus com 139. Azul 2715, redução de velocidade 2001. 2009-2715. Contando a gente 08, está utilizado em DB Zulu da 10. 08, combate aproximação em DB Zulu da 10, chama a torre em 18, decimal lado 5. 2-5, 4462, livre o RNAV da 10, desce para o 2500 pés, o time entra no 0 no 4, em forma estabilizada. 2500 pés, com 1014, repasse estabilizado, 4462. Desça para confirmado. Mantenha 4 mil pés, aguarde prosseguir descida e vetor para e orientação para intercepto para final da RNAV. Uniforme de ecologia 2, aguarde transferência. Uniforme. Então 2009. 2009, boa noite, não sei. Serra, está livre subida ao 045. Chegou o filiforme, chame o controle. Agora eu no 208, bom voo. Obrigado, então, boa tarde. Reduzindo, 2009. 30, saída Puca, Jambo, DCT. Pista no 0, primeira curva cheia após decolagem. Aciona 5071 no controle 120 decimal 8. Para a detonação agora 2233, esquerda, pro norte, limite, só para confirmar, senhor? A 101 de Simbra. 1984. Vamos lá. Solo gol no 659, no 10 pushback, acionamento. Aposta táxi, gol no 659. Chama táxi, 659. do 366. CP 2500 pés, o time tem Salvador 1014. Golf uniforme. Afirmo, ótica Golf uniforme. Certo, radar ainda colagem, se mantenha 3000 pés na árvore 1. Árvore 1 a 3000 pés, ótica Golf uniforme. Estabilizado, azul 4462. 4462, compete a aproximação em nave China 2, Salvador, em 198, decimal 95. 295, ué. Táxi do parceiro 65, confere na Serra Bravo do Papá, 4 horas e 30, com 122 a bordo. O limite será a magnética 130, de Simbra. Direita para 240, limite 130 de Simbra, igual 190. Ele passa 6090233 com a cadeira. Antiga, aguarde. Antiga, 2199, Chano. Só um minuto, aguarde. Chano 6321, Chano Recife, 260-288. 260-288, Chano 6321. Passarei do 2233, desça e mantenha o 070. 070-2233, passa dentro. 3192. Identifique, desse mantém o 080, autorizado chegada Mari. Passou 080 via Mari, né? 3192. Michael Fé, Golf Té, informe para o início de descida. Nossa Golf uniforme voe Arbor. Arma, Oscar, confere o passo. 462, QNH 1014, ser livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 139. Livre pouso para azul 4462, pista 10. Reposta delta para cruzamento. Azul 27 no 5, desce até o 090. 090, desce até o 5. Agul 1097, esquerda pro 220. Esquerda 220, desce 950, agora no 097. 10195, vai chamar a torre Gol no 659, muito obrigado. Redução em velocidade 2309. 2309, está 3192. Correto. 097, redução 709. 1809, gol no 097, mantém o 050, eu compreendo. Desça até 4000 pés, altímetro no 04. 14-4-1809, vou no 095. 25, azul 25, 2715, subtração para o sequenciamento de tráfego, esquerda para o 075, limite serão 10 milhas na proa. Esquerda 075, 10 milhas na proa, 275 já reduzindo 170. Afirma, azul 4-0-6-5. Após o pouso da nave da companhia, Lima vem se preparando, pista 10, 4065. Tô no 097, desça para 2510, sou o time de Salvador 10104, aguarde para o voo 366. Desça 2500, sou no 094, mas não pro, agora no 097. Gente. Frequência livre, mais Foxia. Vou no 097, nessa manobração, vou ir pro do Serrabito 366. Serrabito 366, gol no 097. Azul 2715, desça para 4000 pés. 4000 pés, 2715, 1014. Até a posição, Olímpio 08. Decolando de espera, gol no 659. Ah, merda mesmo, cara. Eu com a 065, autorizado a decolagem no 0, vento 100 graus, 119. Iniciando na 0465. Reduza 1709. Reduzindo 1709, mantém a prova norte ainda, senhor? Ainda para o sequenciamento. Fala Salvador, boa tarde, está na 3567, informação novembro. Está na 3567, aguarde foto número 2. Na final será dobrado de 10 mil. Canal 700. 27 no 500, completamente visual. Passagem 2233, desça para 5 mil. Altímetro em Salvador no 0-4. 5 mil no 0-4, 33, passarelo. Controle Salvador azul 4065. Portão 01 no Brasil 4422. LED 01 no 4422. Esse mantém o 060. 060. Passareiro 2233, couve à direita na flor de 367. E segue visual. Saída da El Coral, decola pistando 0, primeira curva à direita. Aciona 5111, controle no 20 decimal 8. Autorizado 200 Ilhéus, via roda do plano, após nível 45, seguindo visual. Saída da EL, transição coral, decolada 10, primeira curva direita, 5111, é o transponder, o controle no 20 decimal 8. Correto, é pós com a 2-3-2-7. Chora pronta. 3835, notificação, desse mantém 080, chegada bom, redução de velocidade 2309. 2715, tem condição de voo 372, autorizado. 2715, agora está autorizado 366, descida para 25007. 366, 250, 2715. Salvador, está 3193, faz uma certo? 693, correto. Chame Recife 2835, antena 251. Obrigado, bom trabalho, tá 3193. Antena 3835, identifique, desse mantém o 080, chegada bom. Identificou 080, chegada bom, até 3835. E 060, tá 3193. A gente mantenha, agora a partir de agora está sua vetoração para o sequenciamento de traço, esquerda para o 340, o limite será magnético.